2013, András. Reflexões, nostalgia, saudade, apego. Se livre de tudo isso aí, arrume a sua vida. Yeah. É tanta coisa pra arrumar, nem sei por onde começo. Só sei que tem que ser agora o início do meu sucesso. Aquela vida amargurada me atormenta. Qualquer segundo de vacilo, ela vem, a felicidade se ausenta. Só eu me conheço bem e sei pelo que estou passando. O que tive que abandonar pra dar sequência a todo esse plano. Ninguém tava lá quando eu quis vender minha alma. Agora protejo com a minha vida, minha conquista está mentalizada. András 2008, András 2009, András 2000 e sempre András será mais forte. Eu tô aqui, não abandono o meu posto. Soldado fiel, treinado pra entender, mas não seguir o jogo. O rifle tá carregado, mas ainda assim prefiro o verso. Mas não penso duas vezes pra mandar alguém pro inferno. Que se foda, se a minha conta tá pesada, eu não temo. Sou homem suficiente pra admitir meu próprio erro. Ela sempre esteve ali sentada esperando você chegar. Fingia que estava ocupada, mas era só pra não te atrapalhar. Você não quis escutar o que ela dizia. Agora não pode mais contar com as palavras sempre ditas. Ela sempre esteve ali sentada esperando você chegar, fingir que estava ocupada, mas era só pra não te atrapalhar. Você não quis escutar o que ela dizia. Agora não pode mais contar com as palavras sempre ditas. Eu vi todos passarem por aqui e ninguém me deixou nada. Todos aqueles que diziam que fariam parte da longa estrada. Eu já sabia que eu pra sempre não ia durar. Quanto mais intenso o momento, mais depressa ele vai acabar. Isso é lei, não fui eu que inventei, não fui eu que imaginei, faz muito tempo que eu sei. As brechas que a vida deixa são preenchidas pelo acaso. Todo o resto já está traçado, você só vai viver o fato. Lições de vida ensinadas por aquele que você não quis escutar. Sempre achou perder de tempo ficar ali e almejar um futuro promissor, talvez a chance da sua vida de fazer uma história livre de erros e de dívidas. Mas aprendemos pelo errado e não pelos conselhos dados. Nessa vida só confirmamos o que foi dito no passado pelos ancestrais que só queriam nosso bem, mas aquilo não foi assimilado. Agora chora pelo que não tem. Ela sempre esteve ali sentada esperando você chegar. Fingia que estava ocupada, mas era só pra não te atrapalhar. Você não quis escutar o que ela dizia. Agora não pode mais contar com as palavras sempre ditas. Ela sempre esteve ali sentada esperando você chegar. Fingia que estava ocupada, mas era só pra não te atrapalhar. Você não quis escutar o que ela dizia. Agora não pode mais contar com as palavras sempre ditas. Yeah, a depressão vai me pegar. A depressão vai me pegar, vou sair fora. A depressão vai me pegar, vou sair fora.